Olá, o meu nome é Tiago Pimentel, realizei uma curta chamada Era Uma Vez no Apocalipse e parece que vamos falar agora um bocadinho com o Paulo e com o Daniel sobre estes 21 minutos de curta. Vamos a isso. Uma cabana no meio da neve, um velho com um segredo e um visitante que bate à porta. A premissa é simples e a curta-metragem que lhe dá o mote tem dado nas vistas um pouco por todo lado. Depois da Comic-Con de San Diego, do Fantasporto e do Motel X, chega a vez do VHS assistir a Era Uma Vez no Apocalipse, do realizador Tiago Pimentel, que hoje também ele nos bateu à porta. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, viva. Olá, tudo Tiago. Bem? Olá, muito obrigado por me terem convidado. Este podcast provavelmente vai durar mais tempo do que a tua curta, o que é sempre giro. Exatamente, olha que a minha curta não é assim tão curta. Pois não. Exatamente. Mas sim, não. Exatamente. É verdade. Mas o desafio é mesmo isso, é contar uma história num curto espaço de tempo, uhum. Não é? Sim. E uma história muito boa até. É, esse é o grande desafio das curtas, pá, é conseguires de que forma é que tu consegues contar uma história com princípio, meio e fim, a menos seja do Lynch, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, de que forma é que o consegues fazer num curto espaço de tempo. Eu acho que é um exercício que todos os realizadores deviam fazer de vez em quando. Era por aí que se devia começar, não é? É por aí que nós exatamente. Mas eu acho que é mais por termos de orçamento. É tipo, é um salto menos perigoso, não é? Tu, para além do desafio do tempo, tu ainda acrescentas aqui um outro desafio que eu acho que é bastante grande. Que é o facto de nós vermos a tua curta, as cenas, toda a história desenvolve-se, a meu ver, em quatro espaços. Tu tens apenas um plano introdutório em que nós percebemos que é inverno e é um inverno uhum. agreste e que há uma cabana de madeira numa montanha. Está a nevar e depois, dentro dessa cabana, as cenas desenvolvem-se em duas salas, por assim dizer, que é uma espécie de uma sala e uma cozinha, e depois há um quarto espaço que é o interior de um armário. E eu acho que o desafio aqui acresce precisamente por ser tão confinado. Esta história está muito confinada, nós só sabemos do que se passa no exterior através de uma rádio pirata que está a dizer-nos qual é o enquadramento desta história, onde é que aquelas personagens estão inseridas. E é bastante credível, deixa que te diga, consegues despertar a curiosidade da imaginação do espectador precisamente pela descrição da rádio pirata. Sabes que a questão do orçamento é sempre uma questão decisiva, evidentemente, mas tu basta lembrar-nos de como é que era o Tubarão quando o Spielberg o fez e que a certa altura, pá, a gente não vai usar isto porque o Tubarão está sempre a variar, então certo. Não há orçamento para fazer um Tubarão credível que seja aqui durante muito tempo e de facto o não mostrar, torná-lo mais enigmático, torna-o efetivamente mais assustador. Eu acho que é um desafio criativo quando tu não tens muito orçamento, de que forma é que tu consegues canalizar esse orçamento para o tornar efetivamente um valor de produção, ou seja, todo o orçamento que tens é canalizado para aquilo que o espectador está a ver e que opções criativas é que podes tomar. E de facto isso tu disseste da Rádio Pirata foi inteiramente intencional, não é? De que forma é que nós conseguimos fechar estas personagens neste espaço e ao mesmo tempo dar a entender que há qualquer coisa que se passa lá fora e é qualquer coisa de opressivo. Tens um plano introdutório que começa com um inverno muito agressivo e isso cria-te um mote para uma história que é ela própria também muito opressiva, agressiva e passada num tempo apocalíptico. E depois passas para um espaço muito fechadinho em que depois há imensas coisas que foram opções de fotografia, de set design, como é o caso da luz, não é? Tens uma luz lá fora que é fria, azul, que não te deixa ver muito bem o que é que se passa lá fora e depois cá dentro é tudo muito amarelinho e quentinho para criar um bocadinho também essa distopia. Mas eu também senti que criaste ali um ambiente claustrofóbico. Isso foi intencional desde o início, esse ambiente claustrofóbico? Sim, completamente. Aliás, é uma coisa, uma área na qual eu me sinto à vontade e que gosto muito de explorar, é essa sensação de claustrofobia confinada à câmara. O que é que a câmara consegue fazer para me criar uma emoção, uma sensação de que não consigo fugir daqui? Isso é muito interessante, porque de facto estás num espaço, quer dizer, se olhas para o teu lado, estás num espaço completamente liberto e podes-te levantar e ir Certo, embora. Mas de certo. que forma é que aquilo que tu estás a contar naquela, se estiveres no cinema, é uma tela relativamente grande, não é? Mas de que forma é que nós conseguimos confinar o mundo de quem está a ver àquele espaço e criar essa sensação? Isso é muito bom, porque tu tens um plano inicial que é quase um plano que está a pairar naquele espaço, que vai acompanhando a personagem do Ernesto e vai-te aproveitando para mostrar o espaço, e depois a partir daí a coisa torna-se muito mais confinada e agressiva, não é? Certo. Eu não sei se tu conheces a curta O Ralo, do Tiago Guedes, se já viste essa curta, Epá, mas é sei um pouco qual é. esse desafio, porque grande parte da ação passa-se de um personagem que está debaixo de um lava-louças e aquilo que nós vemos, que o espectador vê, é aquilo que o personagem consegue ver através dos furinhos do ralo. E, apesar de Exato. tudo, apesar dessa condicionante toda, é uma curta extremamente dinâmica e com imensas coisas a acontecer. E eu acho Sim. que tu também consegues isso aqui com a tua curta e epá, e dou-te os parabéns por isso. Ia buscar outras referências, porque esta coisa da família ou da casa que é interpelada por um representante de um Sim. sistema opressor e há um Inglourious segredo. Bastards, Daniel. É o Inglourious Inglourious, era Bastards. isso, exatamente. Eu É, pensei eu logo no sei. Eu sei Inglourious que tu ias Bastards. lá. Há muitos outros, Sim. é um lugar comum. Isto sem querer, obviamente, Tirar mérito tirar o crédito a... ao que o Tiago aqui fez, porque eu Como é também gostei óbvio. bastante da curta. Claro. Mas Mas sim. se eu tivesse a impressão, e tu também, eu imagino que o Tiago também deve ter tido Claro, aqui claro. Sim. Foi inteiramente alguma intencional, inspiração, não é? claro. É isso, é Alguma isso. inspiração. Tu tens sempre aqueles momentos que tu, pá, de cinema que te marcaram, não é? Certo. E falando em Inglourious Basterds, tu tens, de facto, aqueles primeiros 25 minutos, salvo erro, Sim, a introdução, funcionam como sim. uma curta em si, não é? É uma introdução Sim, quase de e o agente do Pido. curta-metragem. O Tarantino tem muito essa coisa, não é? De fazer pequenas curtas dentro dos filmes dele. Sim, de facto, também tinha a sensação desde o início de que não queria fazer nem de perto nem de longe uma cópia, Uma não era, nem cópia, era disso sim, que se como é tratava. óbvio. Vivo aqui sozinho. Eu próprio pude verificar aqueles rumores bizarros sobre os bebés. Só tinhas que ir buscar comida. E se alguém te viu, tens noção de... Eu tive medo. Num futuro pós-nuclear, não muito distante, um homem vive isolado com a sua filha. A radiação afetou a sua família e os sobreviventes têm de roubar mantimentos para sobreviverem. Mas a Pigo, polícia do novo estado, está no encalço de quem não é adepto de seguir regras. Ao fundo, numa rádio pirata, ouve-se uma mensagem de esperança, de que a radiação já se tenha dissipado. Mas o novo Estado quer perpetuar a ideia da radiação para controlar o povo. Será verdade ou mentira? Sabes que essa sinopse lembrou-me agora aqui outra referência que se calhar não Eu acho estava que eu sei o no. que é que tu vais dizer, Daniela. Highlander 2. Não, Não? eu nunca vi o Highlander 2. Jura? Não, nunca Mentira. vi. Mas Nunca também não estou a viste? perder, também não estou a perder nada, não é? Segundo reza a lenda, não Estás a. é, Então, mas Paulo? olha, estás e não estás. O filme é de facto um puzzle onde faltam peças. Oh, meu Deus, Então, é um pronto. puzzle, será sempre um puzzle Tiago, incompleto. vamos estar agora uma hora a falar no Highlander 2. Espero que tenhas Não, noção não, não, disto. não, não. Mas Qual é? aqui a É questão. uma coisa, Eu é um vou. assunto muito pessoal para o Paulo. Muito pessoal. Mas agora eu vou explicar ao Tiago porquê. Só que em vez da radiação nuclear no Highlander 2, é a camada de ozono que desaparece e para proteger a humanidade dos raios UV, há uma corporação que cria um escudo que cobre todo o planeta Terra e fica noite para sempre. E então todos os países do mundo ficam de alguma forma reféns desta corporação porque têm que lhe pagar para manterem o escudo ativo. Isso era o Só Highlander que 2? Epá, é no Highlander inacreditável. 2, sim. Não pensei que eles fossem tão longe É depois do verdade, é primeiro, verdade. mas pronto. E então eles lutam contra essa corporação porque a corporação quer perpetuar a existência do escudo apenas para continuar a ter lucros. Pela cara do Tiago, ele nunca viu o Highlander 2. Ele nunca viu, Parece o princípio das sociedades capitalistas, não é? É sempre, não é? É um pouco isso. A minha referência é muito mais recente, é a série Silo, que está na Apple TV, que, para quem não sabe, é uma comunidade que vive dentro de uma, de uma cidade construída em profundidade, debaixo do solo, porque a terra ficou, lá está, inundada com uma radiação perigosíssima, e esta comunidade já é a segunda ou terceira geração que vive debaixo da terra. Mas obviamente que há pessoas dentro desta comunidade que começam a desconfiar. Então é uma minissérie à volta deste conceito, que também é um lugar comum um bocado na ficção científica. Quando existe algum perigo iminente, alguma coisa que de facto as pessoas têm medo, existe depois o reverso, que é a possibilidade, por isso é que ser um governo, isto é uma conversa política, não é? Ser um governo democrático verdadeiramente exige essa responsabilidade, não é? De tu tomares conta das pessoas sem as controlares. E daí que, obviamente, na nossa curta, na nossa história, não se trata de um governo democrático, trata-se de um governo autoritário, não é? Que aproveitou este momento de descontrolo e de medo para criar ali um sistema de controlo muito apertado sobre a sua... Sim. O próprio personagem diz que é uma solução bárbara, mas já não lembro exatamente as palavras, mas que dadas as circunstâncias é necessário, não é? É assim que ele diz. Bárbaro, ele diz bárbaro, eu sei, mas necessário. Necessário, exatamente. Acho isso muito bem, porque é escrever diálogo para um vilão, mas que seja convincente, que nós não tratemos o personagem como uma caricatura, que seja convincente nas suas palavras e nas suas ideias. É, isso é uma das coisas que mais me preocupa, e sei que é o António também, que são, é tratar as personagens como se fossem estereótipos, sabes, rótulos, porque, desde sempre, não é? Mas cada vez mais eu acho que é preciso mostrar às pessoas, e a narrativa e a ficção é uma ótima maneira de o fazer, mostrar que as coisas não são lineares, não é? Que tu não tens pessoas boas ou inerentemente boas, nem pessoas inerentemente más. Tu tens pessoas que são frutos de determinadas circunstâncias e em contextos diferentes a mesma pessoa pode ter um comportamento diferente, e tornar essas personagens interessantes faz parte, implica tu fugires daquilo que é linear e daquilo que é simples. Ou seja, se esta personagem é o meu vilão, vou tratá-lo como um antagonista, como uma pessoa que acredita naquilo que está a fazer e não simplesmente está ali para as pessoas não gostarem dele. E cada vez que eu sinto, cada vez que estou a ver um filme e sinto que me estão a querer levar para um certo caminho e eu começo a ver os cordelinhos, é aí que eu sei que o filme, pelo menos comigo, já falhou. Acho que toda a gente viu a lista de Schindler, não é? Podemos falar sobre a personagem do Amon Göth, que é interpretada pelo Ralph Fiennes, era demoníaca. Era uma personagem que se diz demoníaca. E o Spielberg, a certa altura, disse, eu não posso fazer as coisas, retratar esta personagem assim, porque senão ninguém vai acreditar. Tenho de lhe dar aqui algum humanismo. Mas isso está certo, está sempre certo, porque o cinema não existe para mostrar a realidade como ela existe, acho eu. O humanismo ou fragilidade desse personagem, de alguma forma, foi o facto dele se apaixonar por uma judia, não é? E não saber lidar com isso. Exatamente. E eu acho que o cinema, evidentemente que existem pessoas, e na Alemanha nazi, obviamente que existiam pessoas que foram altamente corrompidas pelo poder e eram demónios na Terra, mas depois quando tu fazes um filme sobre isso, tens uma responsabilidade enquanto autor, para contar uma história com personagens, e criar personagens é um bocadinho mais do que simplesmente filmar pessoas a ter conversas num café, não é? Porque senão era fácil. Sabe, para mim, o grilo falante sempre foi o verdadeiro herói da história. Ele é o responsável por ensinar o Pinóquio a distinguir a verdade da mentira, o certo do errado. Enquanto o Pinóquio continuava a divertir-se a mentir, o grilo nunca se esqueceu da sua missão. O Paulo Cotter é um dos grandes atores portugueses, de longe. E é engraçado porque eu tinha trabalhado com o Paulo na série Projeto Zelda. Epá, e na altura em que trabalhei com ele, fiquei fascinado pelo método de ele trabalhar e pela forma como ele consegue instantaneamente isso. É aquela coisa difícil no cinema, que é seres natural sem seres vulgar, não é? E ele tem muito isso, pá, que é uma coisa incrível. E quando estava a escrever isto com o António, que escreveu esta história comigo, epá, eu disse logo ao António, epá, nós temos de ter o... António Miguel o Pereira, se deixa-me só dizer... Exatamente, é, exatamente. Com é o teu António colaborador habitual pelos vistos, não é? Porque ele já sim, fez outras coisas contigo, sim. Nós costumamos escrever muitas vezes em conjunto e pensamos estas coisas em conjunto e depois eu realizo, o António confia na minha visão para realizar. E então, a coisa que eu disse logo ao António desde o início, epá, o único ator português que eu me lembro capaz, não quer dizer que não haja outros, mas que eu me lembro que é capaz de fazer este papel como eu o vejo, é o Paulo Cláudio. E de facto, quer dizer, a partir do momento em que ele entrou e que foi vestido com aquelas fardas, epá, quase que sentias que tinhas de fazer continência quando ele passava. Temos de falar no Sérgio Godinho, porque é o bom, não é? Certo. E claro, eu confesso, eu não sabia, eu sabia pouco ou nada sobre este filme. Vi-o na Opto, ficas a saber, Tiago. Eu provavelmente sou a primeira pessoa que te está a dizer que viu, que viu o teu trabalho na Opto. Tens de ver o Projeto Delta também, então. É, pá. O Projeto Delta está na Opto. Pois é, não vi o Projeto Delta. Comecei a ver a curta, eu sabia que a curta tinha estado em exibição no Tribeca. Pronto, que eu passei por lá no primeiro dia, soube que ela tinha lá estado a ser exibida. E depois eles disseram que as curtas que tiveram exibição no Tribeca estavam então na plataforma da Opto. Eu não sei se ainda está. Ainda está? Está, está. E então depois vi na Opto e pá, eu vi a curta toda e só quando nos créditos finais me aparece que é o Sérgio Godinho. É, sim. Então não o reconheceste? Ah, não o reconheci, pá. Não sei se deve ser por causa da barba e por ele também já estar bastante conhecido. Ok, mas mesmo assim é reconhecível. Que eu tenho do Sérgio Godinho, não sei, opá, imagino sempre novo. Sim, mas não és o primeiro que me diz isso, sim. Quando falamos no nome dele, pensamos, obviamente, primeiro na música e só depois no trabalho dele como ator. Epá, quero que me fales como é que foi trabalhar com ele. Ele é um performer, não é? Em primeiro lugar. Isto começou como? Eu e o António temos uma outra história. Que fomos, essa sim, apresentar ao Sérgio, pá, uns meses antes, pá, não sei precisar, mas uns meses antes de termos começado a pensar sobre esta curta. Fomos até à casa do Sérgio, falámos um bocadinho com ele sobre o projeto, a tal longa-metragem que tínhamos pensado na altura, e ok, depois fomos para casa, começámos a escrever, e depois deu-se a ideia de fazermos uma curta de terror. Mas depois, na altura, eu e o António até falámos e dissemos, pá, porquê é que a gente não fala com o Sérgio Godinho para este papel do Ernesto? Era interessante, nós queremos trabalhar com ele e isto era uma ótima maneira também de, num ambiente controlado e para uma coisa de pequena duração, fazermos uma espécie de balão de ensaio. E pá, eu costumo dizer isto cada vez que falo do Sérgio, porque obviamente o Sérgio é um dos meus heróis de sempre, pá, a música dele acompanhou a minha vida sempre, desde o início, e costuma haver aquele ditado, não conheces os teus heróis, não é? Mas no caso do Sérgio, não, pá, é exatamente o contrário. Ele é uma pessoa absolutamente incrível, espetacular, que não tem de ter a generosidade que tem, nem a entrega, não digo entrega, mas aquela maneira de submeter determinadas experiências com esta idade e não tem tudo bem. Uma coisa a apontar. É uma pessoa absolutamente incrível. Sempre um profissional. Ao primeiro take. Correu tudo bem. Sabes que eu não sou muito de primeiros takes. Quer dizer, quando resulta, resulta. Mas gosto sempre de experimentar se houver tempo. Há qualquer coisa no olhar dele que é interessante. Tu não sabes bem definir o que é, mas quando eu aponto uma câmara para o Sérgio Godinho, instintivamente tenho vontade de ver. E isso, certo, é uma coisa que tu sentes com alguns atores, alguns performers, e é algo que não se treina. Onde é que vocês filmaram isto? Isto não é um cenário. Olha, isto é uma casa mesmo. É uma casa. Isto foi em albergaria à velha, com o apoio da câmara. A descrição do sítio fala em albergaria, fala em Águeda. Exatamente. Na Rádio Pirata, não é? Ah, exatamente, é isso mesmo. Se bem que eu não sei onde é que há uma montanha daquelas, quando é assim ali não há, não é? Temos de falar com o nosso VFX artist. Pois, entusiasmou-se, não é? Criou-se demasiado. Exatamente. A neve advém de alguma coisa não explicada no filme ou aquilo é suposto retratar um inverno rigoroso em Portugal? Não, tem a ver com... Eu não sei se repararam no início das legendas a dizerem inverno nuclear, a definição de inverno nuclear. Ah, queria que não, mas teoriza-se que se uma guerra nuclear a nível mundial for despoletada, as poeiras e as radiações e tudo mais criaria uma barreira para os raios solares e isso fazia com que as temperaturas baixassem e se criasse o tal inverno nuclear durante, epa, não sei se são 10 anos ou coisa assim do género. Uma pessoa que também é uma pessoa que convém mencionar, que nos fez aqui a parte toda do guarda-roupa e do production design, Pois eu vi, foi Luís Sequeira, pá. o grande Luís Sequeira. É E o Luís? ex-convidado do nosso podcast, nós já falámos com E ele. nomeado duas vezes para Oscar e duas vezes para Sim, BAFTA. nós na altura Exatamente. fizemos um episódio sobre o Shape of Water do Guilherme Del Ah. Toro, que estava nomeado na altura, e conversámos com ele poucos dias antes dele ir à cerimónia. Não ganhou, Exatamente. mas estava em vias Não, de, mas sim. ele é uma pessoa, pá, espetacular também, uma pessoa incrível, mas ele tem ligações à albergaria, ele tem uma Ah, não casa lá. sabia. E foi muito através dele, também proporcionado pela conversa dele com o presidente, com o Delfim Bismarck, que foi possível filmarmos a curta em albergaria e tivemos todo o apoio do município. Foi, aliás, sem o apoio do município, não, aquilo não seria possível, claro. Era giro, era nós estarmos a gravar este podcast dentro da mesma casa. Exatamente. Eu reunia-me muitas vezes com ele à hora do almoço dele. Portanto, cá era, porque ele estava nos Estados Unidos a trabalhar no IT, na série. E as reuniões com ele era à hora do almoço, com ele a comer maçãs no escritório dele, lá no sítio das filmagens, não faço ideia onde era. Mas a termos as nossas conversas ali enquanto ele estava na hora do almoço. Enquanto está ele a fazer uma mega produção de Hollywood, estava a Exatamente. negociar com vocês uma curta em albergaria à velha, já viste? Completamente. Eu acho que é óbvio o toque de fábula que esta curta tem, e isso para mim era importante. Será que eu consigo ter uma história de Era uma vez num apocalipse? E isto é uma história que obviamente toca em coisas, em temas muito, muito importantes, muito fraturantes, como é o caso da maternidade, do luto e desses temas assim um bocadinho mais negros, sobretudo num ambiente já de si opressivo. E eu acho que para quem vir a curta, eu chamava a atenção do último plano, porque o último plano para mim define bem aquilo que eu queria ilustrar, a minha fábula naquele apocalipse. O meu era uma vez num apocalipse, que é aquele sorriso ensanguentado, e mais não digo. Achei engraçado o facto de mencionares que gostavas de contar uma fábula, uma história de uma era uma vez dentro desta tua curta, e tu vais buscar uma referência, que é a referência ao Pinóquio, cujo a silhueta está no cartaz do filme. E que eu não, antes de ver a tua curta, não percebi o Epá, significado. pois olha, eu também não. E eu só depois Estou de agora a ver a olhar tua para o póster, curta. eu parecia-me sempre a estaca, e é o que é suposto insinuar, não é? A estaca. Sim, Não, mas aquilo é o sim. nariz do Pinóquio, é o nariz do Pinóquio. Sim, É e como nós isso. quiseres ver, não é? É uma mulher nova ou Não, uma mulher velha? sim. É tipo isso, né? Aquela Exato. imagem. Uma mancha de rochas. Mas funciona muito bem e acho que ganha mais significado precisamente após vermos a Sim. curta. E tu tens esse, exatamente, tens esse momento, não é? Que também não vamos fazer spoiler, mas que Claro. é Claro. projetado na parede a sombra dele. Caros ouvintes, vamos fazer aqui um intervalo, porque o Paulo ficou saudoso em relação ao filme do Predador, não é? É verdade. E decidiu trazer de volta uma rubrica a qual que já não fazíamos há muito tempo, chamada Errar é Humano, dedicada a escarafunchar os erros da sétima arte, e tu descobriste há um erro que está aí atravessado como uma É pedra no verdade, é sapato verdade. desde a tua infância. É verdade. E é daqueles erros que depois de tu o veres, Já não não consegues consegues desver, não é? desver. What happened to you, Billy? There was a firefight. They were shooting in all directions. Predador, de 1987. É um dos filmes mais icónicos do género de ação e ficção científica, originando várias sequelas e spin-offs. A sinopse dita que um grupo de soldados de elite se embranha na selva sul-americana sob o falso pretexto de resgatar um ministro que se despenhou num helicóptero e que estaria refém de um grupo de guerrilheiros. Somos alertados para o fator sci-fi logo no início do filme, quando vemos uma nave espacial a lançar uma cápsula em direção à Terra. Mas só 40 minutos depois é que assistimos a um vislumbre de um alienígena camuflado. O clima de tensão vai aumentando à medida que vão encontrando corpos de soldados folados e percebem que há algo mais para além das árvores. Algo que os vigia e persegue. Um predador que lhes quer dar caça e, como o personagem do Billy diz, "There's something out there waiting for us. And it ain't no man." Todo o elenco de secundários é bastante sólido e a química assente em testosterona é bastante funcional. Carl Weathers é o agente da CIA que passa o seu tempo a afiar lápis atrás da secretária. Bill Duke é o boina verde que come escorpiões ao pequeno almoço. Jesse Ventura tem um ego do tamanho do Everest e nas horas vagas é um goddamn sexual tyrannosaurus. Sonny Landham não tem medo de nenhum homem e tem um sexto sentido de fazer inveja a qualquer gaja. Billy! Billy! The other day, I was going down to my girlfriend. I said to her, "Jeez, you got a big pussy. Jeez, you got a big pussy." She said, "Why did you say that twice?" And I said, "I didn't." See, it's because of the echo. With... E Shane Black é o ghostwriter graçola de serviço. Um a um, o predador vai eliminando este grupo de soldados a transbordar de excesso de confiança. Pelo caminho, ganha uma bagagem extra, uma refém guerrilheira, que é a única presença feminina em todo o filme, e que lhes conta histórias do chupacabras de quando era criança. É aí que percebemos que a caçada já dura há muito tempo e, segundo o AVP, remonta à queda do Império Maia. Durante a montaria, vemos um POV infravermelho do predador e ouvimo-lo a tentar falar inglês, imitando os diálogos entre as suas presas. Cada vez mais embrenhados na selva, o grupo de elite faz a mais incrível e desnecessária demonstração de poderio bélico, onde dizimam uma floresta inteira. Para trás, fica o sangue verde fluorescente da criatura. E isso só pode significar uma coisa. If it bleeds, we can kill it. Durante toda a sua carreira, Arnie colecionou vários one-liners reconhecíveis do grande público. E em Predador, são aos magotes. Yeah! Stick around. Get to the chopper! Come on. Do it! Do it! O que talvez não seja do conhecimento geral é que Van Damme também entrou em modo predador, como o homem dentro do fato do monstro. Pois é, mas a coisa não correu assim tão bem. O senhor Músculos de Bruxelas estava constantemente a desmaiar dentro do fato original, cor-de-rosa choque. Mais tarde, JCVD revelou que quando soube que ia ser apenas um tipo dentro de um fato, sem grande visibilidade, fingiu os desmaios e alegou questões de saúde para romper o contrato com a Fox. Esta decisão não foi inocente, porque durante as gravações de Predador, Jean-Claude recebeu a notícia de que tinha sido escolhido para estrelar em Bloodsport, Força Destruidora. E o futuro da pancadaria cinemática coreografada nunca mais seria o mesmo. O realizador John McTiernan e os produtores não estavam satisfeitos com o design da criatura e interromperam as gravações para arranjar uma alternativa mais funcional e credível, que é a que hoje todos conhecemos e adoramos. You're one ugly motherfucker. Contudo, ainda é possível ver Van Damme em duas cenas em que fez trabalho de duplo. E ao que tudo indica, Carl Weathers deu uma mãozinha a Van Damme no set de Predador. Esta é a cena de que vos queria falar. As formatações para novos mídia e o upscaling para 16:9 não revelam o erro crasso que vi quando era miúdo. E vi-o pela primeira vez em VHS. Depois disso, era impossível deixar de ver. quando Carl Weathers roda para ripostar com a metralhadora do outro braço, o plano contrapicado revela o verdadeiro braço do ator, preso atrás das costas. Um erro grosseiro que é como uma ferida aberta e exposta para todos verem, literalmente. Este erro não foi corrigido nas novas edições. Com a reformatação da imagem, apenas ficou fora das margens de visibilidade. Hoje em dia, só é possível encontrá-lo nas edições VHS ou para a TV dos anos 80. Apesar de alguns efeitos, muito poucos, parecerem datados, o filme envelheceu muito bem e mesmo sabendo o desfecho, que na primeira visualização pode deixar uma cicatriz na memória dos mais facilmente impressionáveis, continua a ser uma experiência do caraças. Eu sou o Paulo Fajardo e agora vou apanhar o último helicóptero para o próximo Errar é Humano. Em relação às tuas curtas, o Double Date e o Inside, que também têm um elenco de 3 atores. Por acaso tens razão. Então isto não foi uma coisa intencional, pela tua reação não foi uma coisa intencional. Não, sabes que eu fiz o entre o Inside e agora esta, do Apocalipse, fiz uma que só entro eu. Que foi em plena pandemia, em pleno confinamento. Epá, decidi, tenho de fazer qualquer coisa. E ninguém podia sair à rua, não é? Por motivos óbvios. Mas então, ok, vou pegar na minha câmera, nas minhas luzes e vou eu fazer um filme em minha casa. É, chama-se A Máscara dos Porcos. Estreou no Motel X. Teve também no Caminhos do Cinema Português. Epá, é um filme de terror, sim, mas que pretende... Porque eu depois faço sempre filmes de terror, com... uma mensagem política de alguma maneira, mesmo que comece por não ser, acaba sempre por ser. E esse era um filme a criticar basicamente as pessoas das teorias da conspiração na altura da pandemia. Qual é a tua curta? Porque tu tens aqui realmente aqui uma série de curtas que antecedem. Chama-se A Máscara dos Porcos. Sim, essa eu encontrei. Não, eu ia te perguntar qual é a tua preferida até agora? Se é a última, esta que nós estamos a falar, ou se tens alguma para trás? Sim, é capaz de ser a última, sim. É a última, eu gosto. Isso é uma boa resposta. A preferida é ser sempre o preferido ser sempre o último trabalho. É sempre a última, é? Sim. Sim, é o trabalho que está mais presente. Tu também realizaste uma série que está na SIC, na plataforma da SIC, na Opto, que é o Projeto Delta. Tem muito bom aspecto e eu começo a notar que tu tens uma certa inclinação para contar histórias de cariz de ficção científica. É um género que te atrai, sim, a ficção científica? Sim, desde sempre. Não acho que seja o único que me motiva a contar uma história. Aliás, essa história que eu tenho, para a qual tenho um projeto com o Sérgio Gozinho, é uma história do antípodas daquilo que é a ficção científica. É uma história sobre uma história dramática, humana, sobre o envelhecimento, etc. Mas sem dúvida que, quer dizer, eu cresci com ficção científica. Um dos filmes da minha vida é o Blade Runner. Portanto, quer dizer, basicamente quando eu estou nesses filmes, sinto uma vontade, por mais que o filme seja altamente negro e desconfortável, como é o caso do Blade Runner, sinto uma vontade incrível de lá estar. Parece muito estranho, mas a ficção científica permite-me contar histórias. Aquilo que eu acho que é importante, acima de tudo, é não te, pelo menos para mim, primeiro enquanto cinéfilo e depois enquanto storyteller, é que qualquer história que eu conte, seja ela envolvida por um rótulo de ficção científica ou dramática ou comédia, que conte uma história de pessoas, com personagens, com pessoas que de facto eu queira segui-las e que sejam interessantes e que de alguma forma aquilo me motive para contar a história delas. Porque de resto, mas depois a ficção científica permite-me a mim criar toda uma série de regras, diferente. E essa do Projeto Delta é uma história completamente... ou seja, tem ficção científica no sentido em que em que permite as pessoas caminharem nos sonhos e ver outras dimensões alcançáveis através de sonhos lúcidos e por aí fora, mas é uma história real de miúdos, enfim, nos seus 20 e poucos anos, que se perderam algures na sua transição para a idade adulta e que se refugiam nos jogos e nas bandas desenhadas e noutros interesses mais marginais para poderem conviver naquele limbo entre a adolescência e a idade adulta. Pá, eu, foi das coisas que mais me atraiu e cativou nessa história. São 8 episódios escritos e realizados por ti, portanto é provavelmente certo. O teu projeto mais ambicioso e mais e que mais tempo por mim, pelo António e pelo Gui. Fomos os três autores desta loucura. Não, eu estou bastante curioso porque eu fiquei bastante intrigado com as sinopses dos episódios e com as imagens que vi. Epá, deixou-me realmente bastante intrigado. Isto passou em televisão ou está só mesmo na streaming? Não, isto foi direto para o Ok. Tiago, a tua curta tem aqui o prémio para melhor ator para o Sérgio Godinho no Festival Avanca em 2024 e o prémio Cineastas com menos de 30 anos para Tiago Pimentel, que é para ti. Cineastas com menos de 30 anos é um prémio muito específico, não é? Sim. Mas... o filme ganhou ganhou também o prémio Avanca, que para a melhor curta-metragem. Epá, eu esse prémio de cineastas com menos de 30 anos, eu depois cheguei a responder e dizer, pá, atenção que eu não tenho menos de 30 anos, mas se calhar é menos de 30 anos de carreira. Ah, se calhar, sei. Pois, eu estava assim a pensar. É possível que seja isso. Não sei, menos de 30 anos de carreira, ter uma carreira com 30 anos, quem começar aos 30... Eles quiseram premiar de alguma maneira e deram-te o prémio e pensaram, ninguém se vai queixar. Deem o prémio ao homem. Exatamente. Que ele merece. Ele aparenta ser bem mais jovem. Exatamente. Acho que é isso. Exato. Tranquilo, nós não vamos dizer nada a ninguém. Onde é que as pessoas podem ver esta tua curta do Era Uma Vez no Apocalipse e outras curtas tuas, onde é que elas estão acessíveis ao público? Quem tiver ficado com curiosidade de saber mais sobre o teu trabalho. Boa, então, esta curta, como está ainda no percurso de festivais, não está ainda aberta. Está disponível na Opto, por acordo também com o Festival do Tribeca, mas todas as outras, tenho um user, uma conta no Vimeo, que é Tiago J. Pimentel, e tem lá as minhas curtas e o meu trabalho. Para descobrir. Lá exposto, exatamente. vimeo.com/TiagoJPimentel. Metam um J, não façam como nós, que depois vão parar um tipo do Brasil, que também se chama Tiago Pimentel. Portanto, metam um J. Eu gostei imenso da tua curta, acho que o Paulo também. Também, e, obrigado. Vamos ficar atentos a ver o que é que vai acontecer aqui para a frente. Sim, deixem-me lançar aqui uma... Força. Isto é uma coisa ainda muito no ar, mas temos uma produtora americana que nos pediu um guião de longa-metragem desta curta. Como é que seria uma longa-metragem? Então aí tinhas que expandir este mundo, não é? Tinhas que expandir este mundo, tens que sair para além da cabana. Olha, coloca a ação novamente em Albergaria Velha. Exato. Eu e o Paulo, eu sou da Nadia, embora esteja a morar em Lisboa, o Paulo mora na Melhada. Epá, se vocês estiverem ali filmando... Precisares de extras... Teríamos todo o gosto em aparecer lá. Era giro. Mas sabes que já estamos a... Sem dúvida, claro, eu aviso logo, imediatamente. Mas pronto, estamos no processo de escrita do guião. Epá, espero que isto vá para a frente. Era muito giro. Claro, mas isso provavelmente vai depois a ser adaptado. Será adaptado com atores americanos e num background americano, como é o... Pois... Ah, não sei. Nós pela conversa terá de ser bilingue. Filmado cá, por nós, por mim, no caso, a realizar. Isso parece-me um sweet deal, digo já. É, está muito bem encaminhado, deixa ver se conseguimos adaptar este guião. Da nossa parte, acho que ficou claro que queremos ver isso a acontecer. E se acontecer, promete-nos que, para além de extras, vais cá apresentar esse projeto novamente ao VHS. Não, sem dúvida, pá. Olha, gostei muito de vos conhecer também, pá, conhecia, mas gostei imenso. Entretanto, uma pessoa que nós esperamos vir a conhecer muito em breve, Paulo, é Sérgio Godinho himself. É verdade, é verdade. E então, porquê? Porque o Era Uma Vez no Apocalipse vai poder ser visto em Cantanhede, no dia 8 de fevereiro, em antecedência ao filme Os Demónios de Alcácer Quibir, realizado por José Fonseca e Costa em 1976, ambos com o Sérgio Godinho no elenco. Double feature com Sérgio Godinho. É verdade. E esta exibição terá lugar às 17 horas no Centro Paroquial de São Pedro e está inserida nas sessões Quarta Clássica, uma iniciativa do Cineclube Bairrada, em parceria com a Lúcia Lima Associação Cultural e com o município de Cantanhede. E nós, VHS, vamos lá estar para gravar um episódio ao vivo com o Sérgio Godinho. Carago! Além de tudo isto, a entrada é livre, mas cada um dá o que quer para apoiar a continuação destas iniciativas. Tem uma caixinha de... É verdade. De esmolas de contribuições. De contribuições. Contribuições, Daniel. Contribuições. É por uma boa causa. Então... Era Uma Vez no Apocalipse, seguido de Os Demónios de Alcácer Quibir. Alcácer Quibir. E a seguir, não se levantem, não tirem seguido os cus da gravação de episódio ao vivo VHS com Sérgio Godinho. Pá, eu estou entusiasmado. Apareçam. Estou ansioso pelo dia 8 de fevereiro, não é? Apareçam porque também vamos passar o microfone ao público. Não sei, eu posso ficar com sede de poder e não passar o microfone a ninguém. Isto é um sábado, às 5 da tarde, em Cantanhede. Tiago, olha, muito obrigado, foi um prazer. E devemos ver em breve. Obrigado, meu. Obrigadíssimo aos dois. Obrigado por tudo. Um prazer. Um grande abraço.